Feito criança, preserva em primeiro lugar meus sonhos. A morte não vai enterrar longe da paz, perto da guerra, acreditar uma esperança. Olho pro céu, vou alcançar. Cresceu no corre brincando descalço nas ruas da vila. Mais um herdeiro do quê? Filho de quem nessa vida? E o que reserva o futuro? Até já posso imaginar um tanto complicado. Em meia luta, conflito armado, refém da revolta. O acaso finge não ver o que acontece ao seu redor. Inocência manchada, sobreviventes da guerra. Área dominada, na rua ideia dos cara se adiantar. Na cena apavorar, sistema aplaude ao ver mais um irmão rodar. Ainda há uma esperança aqui, como acreditar? Quem quer saber? Não fui eu que se nem resistiu, amanheceu a esperança. É a primeira que morreu, sangue do sangue no rosto. Suado, uma lágrima desce. Quadro irreversível, dois no peito. Era um moleque, trajetória suicida. Após o baque, esquece. Miséria, polícia, droga, letal combinação. Peço proteção, tô na fé. Não será em vão, a estrada é longa. Sempre prosseguir, jamais desanimar. E levantar onde cair, pois nunca é tarde pra recomeçar. As pedras do caminho, tropeço pra derrubar. Eu sei na vida, obstáculos vem pra se superar. Falou de Judas, do tipo traição e só o tempo mostra a cara, errou quem pôs a confiança. O pai me livra dessa raça, ainda há uma esperança. Feito criança, preserva em primeiro lugar meus sonhos. A morte não vai enterrar longe da paz, perto da guerra, acreditar uma esperança. Olho pro céu, vou alcançar. Feito criança, preserva em primeiro lugar meus sonhos. A morte não vai enterrar longe da paz, perto da guerra, acreditar uma esperança. Olho pro céu, vou alcançar. Sonhou com a paz, acorda na guerra, futuro do Brasil no pique pega. Com a polícia na favela, entre a escola e o crime, a rua de terra. E o que seduz é o mais fácil, entrega a sorte, roda o medo. Malícia ela, sangue é sua rotina. Mostra a cara pra morrer, capuz esconde o homicida. Se salvou na carona que deu pra mãe, na vigília, a oração daquela crente. Lembra o filho da chacina de menor, várias fitas, função, via acabar. Saía tempo, 5-7 antes do crime me levar. Alimentar a vaidade, falou mais alto que a razão. Mente vazia, adolescência, oficina do cão. Sem pensar nas consequências, grana face, ambição é jão. A cobiça arrasta menos um irmão, não é o que cê quer, lembra o seu mano lá subiu. Fala aí bem do seu lado desde uma moto. Nem deu tempo pra reagir, ali mesmo jurou vingança. E assim começa as guerras, Simeone e Avelino. De lembrar o sangue gela, cresce sem alternativa. Longe da informação, faz da quadrada o seu brinquedo de frente, espelho prendeu com o irmão. Quer ser ladrão, quem pôs a cara, bum, paga pra ver. Nem dura um ano nessa vida, morreu segura na PT. Velado apenas pela mãe, o rei das trevas comemora. Ainda há uma esperança no fim, é sempre a mesma história. Feito criança, preserva em primeiro lugar meus sonhos. A morte não vai enterrar longe da paz, perto da guerra, acreditar uma esperança. Olho pro céu, vou alcançar. Feito criança, preserva em primeiro lugar meus sonhos. A morte não vai enterrar longe da paz, perto da guerra, acreditar uma esperança. Olho pro céu, vou alcançar. Eu fui pro saco de vacilo, desandado da quebrada. Os parceiros deixou falando, debate não deixa falha. Passou por cima da palavra, abraça o inferno. Juramento de sangue, vomita fogo. O ferro é o troco, pagou com juros. Sobrando nem esperava, 4:30 na cinta. Mas não deu tempo pra nada, sem intermediário. Agora o cheque mate na jogada. Tem o canal, é só os quilos, faz virar e pô, aparta o movimento. Suspeito, mão branca, cresce zói na banca. Tizou diz Red Mill, Brett, cordou 500 gramas. Grampear a ligação, branca e preta, deu o bote bem na hora do acerto. Com a aguentagem foi X9, perdeu no final, valeu a pena o resultado. 5-8 pra tirar de testa, não era primário. Sofrimento pra coroa, se pergunta onde errou. Passava sempre de frente àquela porta, mas o que entrou? Um barato diferente lhe atraiu a atenção. Parou, resolve entrar, sentar no fundo do salão. Aqui nunca ninguém me viu, pensou ela, mas arrepia. Porque um homem lá na frente falou toda a sua vida. É de se ter alguém capaz de mudar toda aquela história. Que seu filho lá dentro já tava salvo nessa hora. Demorou tanto pra enxergar, muda os meus caminhos, me conduz. Ainda há uma esperança, Jesus.